Já aprendi a chorar, aprendi que sou feliz porque já sei perdoar. Agora eu sei o que é o amor no meu coração. Agora eu sei que você chorou por mim e agora pede perdão. Seu coração cansou de tanto sofrer, já cansou. Sei que você errou, mas foi sem querer. Graças a Deus, meu amor, eu já sou feliz outra vez. Já esqueci toda a dor e todo mal que um dia você me fez. Feliz outra vez. Já esqueci toda a dor e todo o mal que um dia você me fez. Sim, sou feliz porque aprendi a chorar. Aprendi. Sim, sou feliz porque já sei perdoar. Coração.